localizador, Bravo Quilândia. Bravo Quilândia, chame torre 118, decimal 95. Matou aí 118, decimal 95, Bravo Quilândia. Salvador, Bravo Kilo Índia, 3 milhas para o centro. Kilo Índia, vai prosseguir para 10 ou para 17? Para 10, ó. Okay, reporte baixado travado, ajuste no 0, no 7. Reportará baixado travado, Bravo Kilo Índia. Estabilizado no localizador. 2000 direto dono, reportará estabilizado no localizador, bagulho no 0. Bravo Cleanse abaixou e travou? Ainda não, senhor. Bravo Kilo Índia, abaixado, travado. Livre pouso no 0, 1950 graus, 8 mais. Pouso autorizado no 0, Bravo Kilo Índia. Volume 04 está para 3 mil pés. QNH no 097 vai seguir como o número 2. Ok, 3 mil pés, 7, volume 04. Bravo Kilo Índia, solo aos 11, direito 1219. Prolongar o Bravo Kilo Índia? Gente, tá livre o táxi via Alfa. Ingresse no pátio principal e prosseguindo pela Lima e aguarde pra ingressar na Quebec. Passarido 9890, está fazendo desvios? Afirmativo, desvio esquerda, proa 058, 9890. Quantas milhas nessa proa, 9890? Mais 3 milhas, 9890. Sende após Viduna, reposta estabilizado localizador, 9890. Após Viva Vaduna, reposta aral, 9890. Do F5827, chame táxi. Chamar a táxi, 5827. Bravo Kilo Índia, está autorizado, prossiga o táxi pela pista 35, ingresse na cabeceira 35, táxi pela 17, até a guarda. Com referência. Confie para o controle salvador. Passarelo pode descer para 1700 com referência. Está autorizado, 9810. Autorizado. A V8 no zero está visual com a pista? Visual, estabilizando o lock, na V8 no zero. 9890, chame torre, 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, 9-8-9-0. Torre Salvador, boa noite, passageiros da 9-8-9-0. 9-8-9-0, reporte externo, baixado, travado. Reportará 9-8-9-0. T-Web 5-8-2-7, está livre o táxi à direita, chame a torre, 18-9-5, ponto espera da 1-0. Direita, ponte espera 5827, a linha decola de imediato? Afirmo. 150 graus, 10 nós, alinhamento e decolagem de imediato, 5827. A linha decola 5827. Tá passando externo, baixou e travou, passaria do 9-8-9-0. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, 9-8-9-0. Pode confirmar o vento de novo? Firme. Pode confirmar o vento? 1-3-0 graus, 1-2-9. Gente, pouso autorizado, 9-8-9-0. Negativo, pouso autorizado, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Agora copiado, continua a aproximação, aguardando, 9-8-9-0. Ovo da boca. Vim para a torre. Pouso autorizado, 9-8-9-0. Pouso autorizado, 9-8-9-0. 8-2-7 aos 2-0, controle 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8-5-2-7. Controle Salvador, muito boa noite. F-5-2-7, decolado, se escuta. Objeto 5827, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, é possível voar lenda? Controle Web 5827, poderia voar lenda? Autorizado, 5827. Lenda na presente. Uno 604, passando Duna, complete aproximação, chame torre. Uno 18, decimal 95. 295, boa noite, obrigado. Boa noite, passarei do 98-10. 98-10 da passarei, táxi para o pátio 3, via Alfa e Kilo. A posição é a 01 do pátio 3. Pátio 3, Alfa e Kilo, posição 01, 98-10. Ok, confirme quem chamou, fala a transmissão ininteligível, ok? É o... Ok, o Ocean é 6310, ciente, a sua transmissão encontra-se intermitente e praticamente ininteligível, cheque o rádio. Ok, estamos trocando equipamento aqui, o 6310. Ficou melhor agora? Agora sim, alto e claro. Está pronto a cópia? Pronto, cópia 6310. Autorizado, Recife, nível é o 350, via Peruísque 58. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120.8, acione 5062. Autorizado Recife no 350, decola da 10 com curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 062. Correto e chame pronto, no portão 6, Ocean 6310. Chamará o Ocean 6310. Subjet 6748, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2.000 pés, QNH 10-18. Reporte estabilizado no localizador. Para 2.000 pés, na chegada a mar, 10-18, botaremos estabilizado no localizador. Objeto 5827, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 25133.25, web 5827. Quatro, solo 26, direito 1219. Negativo no 604, mantém a escuta da torre e... Não, no 604, táxi. Não. 604, livre o táxi Alfa Juliette, portão 2. Dan 3662, prossiga. Pronto para cópia, Natal 370. Cliente, está autorizado Natal. O 370 é o nível, via Pesulu 10. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle, 120, decimal 8, acione 5065. Autorizado conforme o nível 370 para Natal. Será via Apesulu 10, a saída é a Puca, transição Zipar, transponder 5065. E o controle na saída é 120.8. Está pronto para o curso de estacionamento. Está correto e está autorizado. Chame para o táxi. Obrigado. Boa noite, Dan 3858, autorização Fortaleza, informação Yankee. Ok, Dan 3858, está autorizado, Fortaleza, o nível é o 370, via Upezulu, ano 9. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 120, decimal 8, e o transponder é o 5070. Autorizado Fortaleza 370, via Pesulu 9, decola Momo Frote, 1208, controle 5070, transponde para o TAM 3858. Está correto e chame pronto, TAM 3858. Calma lá. Norte, trânsito está 3662, está livre o táxi, pátio Índia, ponto de espera da 101895, é a torre. Tá correto. Solo, tá 3850, post estacionamento no portão 03. Ok, o TAN 3858, coordene com a equipe de solo, após o Airbus da companhia que está em táxi, ingressar na Índia, está autorizado, chame para o táxi, o TAN 3858. Afirmativo, após o Airbus ingressar na Índia, autorizado, chama para o táxi, TAN 3858. Salvador, o Chané 6310, posição 6, pushback acionamento. Cliente, informa um Airbus cruzando agora o través do 612, assim que o tráfego liberar o setor está autorizado e chame táxi. Só confirmando, gentileza, após a passagem do Airbus está autorizado ou aguarda autorização? Ele está autorizado, pode considerar autorizado o pushback acionamento e chame táxi. Está presente, autorizado, 6302. Decolar 1-0, 1-3-0 graus, 10 nós. Já identificação, autorizada a chegada bom, filha para 4 mil pés, que é legal no 0-8.